It feels like dun, dun, dun, dun, dun. Olá, Ancuri! Mais uma novidade para o bairro. Feira do Empreendedor do Ancuri. Localizada na Avenida Eta Gavião, número 1305, próximo à entrada da Rua Projetada. Acontece todas as sextas-feiras, de 18 às 22 horas, com muita coisa boa. Temos roupas, bijuterias, comida, artesanato, cosméticos, pula-pula, algodão doce, pipoca e muito mais. Venham se fazer presentes toda sexta, de 18 às 22 horas. Para maiores informações, 989-04-7702. 989-04-7702. Falar com Érica. Será um prazer te atender. Olá, Ancuri! Mais uma novidade para o bairro. Feira do Empreendedor do Ancuri. Localizada na Avenida Eta Gavião, número 1305, próximo à entrada da Rua Projetada. Acontece todas as sextas-feiras, de 18 às 22 horas, com muita coisa boa. Temos roupas, bijuterias, comida, artesanato, cosméticos, pula-pula, algodão doce, pipoca e muito mais. Venham se fazer presentes toda sexta, de 18 às 22 horas. Para maiores informações, 989-04-7702. 989-04-7702. Falar com Érica. Será um prazer te atender.